Os políticos, os homens do poder, esses que deveriam resolver, se empenhar em resolver, em solucionar os problemas sérios e definitivos do nosso país, eles permanecem em Brasília, nos gabinetes. Quando se aproxima o ano das eleições, eles saem de Brasília, não é? Vão lá. Eles pegam um avião, vão lá no Nordeste, sobrevoam a região, né? Se certificam de que há seca realmente no Nordeste e entra ano, sai ano, nada vem, o sertão continua ao Deus dará. Então, diante dessas circunstâncias todas, é que o poeta popular já está fazendo música, coisas engraçadas, evidentemente, mas mais ou menos assim. Imagine o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. Então, senhoras e senhores, com vocês, Ivanildo Vila Nova e Trupe Zupe Braulio Tavares, o raio da Silibrina. Já que existe no sul esse conceito que o Nordeste é ruim, seco e ingrato, já que existe a separação de fato, é preciso torná-la de direito. Quando um dia qualquer isso for feito, todos dois vão lucrar imensamente, começando uma vida diferente da que a gente até hoje tem vivido. Imagina o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. Dividindo a partir de Salvador, o Nordeste seria outro país, vigoroso, leal, rico e feliz, sem dever a ninguém no exterior. Jangadeiro seria o senador, o caçaco de roça era o suplente, cantador de viola o presidente, o vaqueiro era o líder do partido. Imagina o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. Obrigado. Em Recife, o distrito industrial, o idioma ia ser nordestinense, a bandeira de renda cearense, asa branca era o hino nacional, o folheto era o símbolo oficial, a moeda o tostão de antigamente, conselheiro seria o inconfidente, Lampião, herói inesquecido. Imagina o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. Tá ligado? Tá ligado? O Brasil ia ter de importar do Nordeste algodão, cana, caju, carnaúba, laranja, babaçu, abacaxi, o sal de cozinhar, o arroz, o agave do lugar, o petróleo, a cebola, o aguardente. O Nordeste é autossuficiente, o seu lucro seria garantido. Imagina o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. Obrigado. Obrigado, Sancio. Se isso aí se tornar realidade e alguém do Brasil nos visitar, nesse nosso país vai encontrar confiança, respeito e amizade. Tem o pão repartido na metade, tem o prato na mesa, a cama quente. Brasileiro será irmão da gente, vai pra lá que será bem recebido. Imagina o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. Obrigada. Obrigada. Eu não quero com isso que vocês imagine que eu tento ser grosseiro, pois se lembrem que o povo brasileiro é amigo do povo português. Se um dia a separação se fez, todos dois se respeitam no presente. Se isso aí já deu certo antigamente, nesse exemplo concreto e conhecido, imagina o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. Muito obrigada, senhor Sul. Muito obrigada, senhor Sul. Muito obrigada. Povo do meu Brasil, políticos brasileiros, não pensem que vocês nos enganam, porque o nosso povo não é besta.